E agora sabemos que fora tudo um engano, a gargalhada do oceano sumido, de falso nome, é que sou aquelas que desconfiaram dela, que botaram a correr como a todos, caras cegas, o que ao contrário se aventuraram nele, fugindo de si próprios e da falsidade de beira-mar crescida, puderam sobreviver. A grande maré cheia não tardou em chegar, e vinha rachando em enchente furioso, envolvendo, emborcando barcas, cuspindo a cachum sobre penados desconhecidos, havia dúzias de vagas, porque as profundezas do leste abalavam numa vertigem telúrica e a deslocação do mundo abismal fechara erguer o descomunal oceano todo, que não tinha por onde cair, outramente que sobre as praias das ilhas onde os homens inventaram um breve sonho. Vinha caindo, vinha multivagas, em escumas de ira, vinha o tsunami. Do alto das serras vimos a fim da ordem da paz da terra e do oceano. Vimos a invasão e desfeita das coisas humanas. Vimos as vagas a rolaram sobre as veigas, afogaram as colheitas, arramparam com os alpendres, com as casas, derrubaram as torres, assolagaram as canas da auga queda, envolveram os domínios da secura e do ar, na mente os pássaros esboaçavam sobre essa mixtura infernal de auga em tudo o que levava consigo tudo o que se lhe pusesse por diante. Eu rolava, avalroava, chocolava, esmaquiçava, misturava um balbúrdia de substâncias opostas, de madeira, de pedra, de metal e de plástico, tanto que lhe tinha, contentores, carros, caixas, pontes, estradas, chapapote, fogo, seres com hálito, o todo. É do alto as aves chiavam, e sei que se perguntavam entre elas, despenadas do frio vento do inverno, alecando para esta horrível desfeita da terra, ela é a tumba e chegará o tsunami.